Parabéns. Parabéns. Saudações futuristas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 134º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E nesse episódio 134 eu trouxe dois queridos amigos para falarmos a respeito de uma das mais sensacionais e queridas trilogias de filme da cultura pop de todo mundo, a trilogia de filmes De Volta para o Futuro. E para falar a respeito das desventuras de Marty e Doc Brown, eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos do que dois dos maiores especialistas cinematográficos da podosfera nacional, que são o senhor Leonardo Miotti e Bruno Lagana, do Portal Refil. Fala, Mimi. E aí, gente, ainda bem que você me chamou para essa. Se não chamar também. Não, né? Essa tinha que ser você, pô. Meu amor. Essa aqui, não. Essa aqui, eu não te dei um Blu-ray do De Volta ao Futuro à toa, viu? E, Brunião, como é que tá tu, meu amor? Olá, tudo bem? Ele falou que no IME tá cretino. Você acredita? Então, pô, cara, obrigado pelo convite. Estamos aí. Assim, a minha dúvida foi, quando você mandou a pauta, falou assim, vamos falar de Volta ao Futuro. Eu falei, caralho, o Paranerd até hoje não falou de Volta ao Futuro. Pior que não. Que porra de Paranerd é essa, não, o Nerdmaster? Sabe o que é o mais engraçado? No segundo ano do Paranerd, eu fiz uma gigantesca gravação com Tato Tarkan, Professor Mauri. Tu tava, tava, Miotti? Tava. Não. Tava, Miotti. A galera. Eu chamei gente pra caralho. A gente gravou por umas, sei lá, duas horas e meia. Mal falamos direito do primeiro filme. Depois eu acabei nem podendo usar essa gravação, que foi muito ruim, porque o começo ia parecendo que ia ser trilogia e acabou... Não, ficou tipo, ruim que você chamou o Tato e o Mauri, começa por aí. Ficou ruim? Não, né? Não, tadinho, não, sacanagem, porra. Sacanagem. Mas, Mimi, e refil, tá indo de vento em popa? Tá sim. Só precisa ganhar dinheiro agora, né? Tá com... É, né? Só tá faltando isso, né? Só tá faltando ganhar dinheiro e controlar melhor o Arthur, né? Olha só, um que vai dar mimimi porque não chamou foi o Arthur, viu? Você se prepare, que esse vai ter mimimi pra caralho. É porque ele já não pode gravar lá pro refil de Volta ao Futuro, porque a gente já fez Jurassic Cast e não vai fazer de Volta ao Futuro de novo, a não ser que faça que tenha uma refilmagem, o que não vai acontecer tão cedo. Então, ele nunca vai gravar sobre... De Volta ao Futuro no refil. Então, essa era a chance dele pra gravar e se lascou. É isso. A única coisa que ele tem gravado de Volta ao Futuro no refil é aquele vídeo lá das curiosidades do Volta ao Futuro. Que inclusive ficou incrível. Aquele vídeo é foda. Bom, então voltaremos daqui a pouquinho com tudo que você queria saber sobre esta maravilhosa trilogia depois dos recadinhos. Vamos lá. Recado. Muito bem, vamos agora a alguns recados. O primeiro deles, vocês já sabem, os métodos de contato daqui do Paranerdia são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br e também o Twitter, que é o @paranerdia, e a página do Facebook é facebook.com/paranerdia. Além disso, visitem nosso canal de YouTube, que é o youtube.com/paranerdiatv. Estamos com vários vídeos, toda semana um vídeo novo com vários assuntos nerds para vocês. O Paranerdia também agora está no Spotify. Se você quiser acessar o Paranerdia via Spotify, fique à vontade, pois os episódios são baixados diretamente do meu servidor. Então, não há problema nenhum você acessar o Paranerdia via Spotify. E caso você queira fazer um auxílio do estilo financeiro aqui para o Paranerdia, caso você queira ser um dos mecenas do Paranerdia, há dois métodos. Você pode ir em apoia.se/Paranerdia e fazer uma conta no Apoia-se, ou através do aplicativo PicPay, onde você pode acessar picpay.me/Paranerdia também colaborar. Tem colaborações a partir de R$1, todas elas com as suas devidas recompensas. Muito bem, fique agora com o episódio sobre De Volta para o Futuro. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Bom, cara, De Volta para o Futuro é, na minha opinião, uma das mais perfeitas trilogias já feitas no cinema. Leonardo Miotti, eu já sei, por esquecermos bons amigos, amigos que trocam confidências e tudo mais, que também é uma das trilogias suas favoritas, estou correto? É a primeira, na verdade. E Bruno... Ah, é a primeira, não. Não tenha nem dúvida. E, Brunão, como é seu querer quanto a De Volta para o Futuro? Eu odeio, eu acho uma merda. Mentira, porra. Não tem como não gostar, cara. É a melhor trilogia, assim. São três filmes perfeitos que você não pode tirar nem pôr. Você não consegue assistir um sem assistir o outro. Assim, por mais que você diga, ah, eu consigo assistir o primeiro e não assistir o 2 e o 3. Mas o 2 e o 3 estão tão bons que, por que não, né? E você também não consegue assistir, ah não, vou assistir só o 3. Pô, e os outros dois, né? São também excelentes. Então, é uma trilogia realmente perfeita, assim, o roteiro dos três filmes. É claro que sempre tem um probleminha aqui, outro ali, que algum chato vai encontrar, mas são redondos e... Assim, o filme tá atual até hoje, né? Tirando o segundo, o negócio de 2015. Mas fora isso... Ah, é? Fora isso, tá perfeito, né? Só fora o longínquo futuro de 2015. Mas na verdade, ô Nerdmaster, uma coisa que eu conversei com o Miotti em 2015. Conversei com ele. Falei pra ele, Miotti, o problema não foi o filme que errou. Foi a humanidade. Por quê? Que é exato, porque o De Volta ao Futuro 2, ele é de que ano, meu? 85. De 89. 89. 89. Ou seja, a gente tinha de 89 até 2015 para fazer o carro voar. E a humanidade falhou. Assim, miseravelmente. Daqui a pouco a gente fala mais das coisas que falharam de 2015. Mas... Pois é, não foi o filme que errou, foi a humanidade. Se os ouvintes quiserem ter mais provas do amor que esses dois sem vergonhas têm sobre essa trilogia, é só ouvir os maravilhosos episódios que eles fizeram, como, por exemplo, DeLorean não é Belina, do Jurassic Cast, que foi um dos episódios do Jurassic Cast que eu mais ri. Pelas tangentes, que agora tá famosa as tangentes, né, do refil com o Arthur, mas as tangentes que teve também no DeLorean Nebelina foram sensacionais. Na época o Homem da Tangente era o Calaveira. O Homem da Tangente era o Calaveira. E na época que ainda tinha os teatrinhos, né? Que também que é uma coisa que, sinceramente, eu ainda sinto saudade do Jurassic Cast. Tem nada de teatrinho. Ali não tem nada de teatrinho. Aquilo ali tudo aconteceu. Quem tiver... E você está no meio, sim, né, Edmar? Eu sei. Lembra sim, disso? Sim, eu sei. E quem tiver curiosidade, eu vou deixar, obviamente, o link para esses episódios aqui no Paranerdia. Bom, vamos falar sobre De Volta para o Futuro. Coisas que até a galera que já é mais fixada no mundo nerd sabe disso. Tem aquela velha história da premissa básica que é... Ah, como seria se eu voltasse no tempo e encontrasse meus pais na época em que eles tinham a minha idade? Foi o maravilhoso roteirista deste filme que inventou esta premissa. E eu pergunto para o senhor, seu Leonardo Miotti, se eu teria curiosidade de saber como era seu pai na época da adolescência dele? Não, nem um pouco. Por quê? Não, sei lá. É diferente, né, pô? Porque assim, foi uma época diferente do que foi a minha época de criança, da adolescência, né? Uhum. E assim, eu sei que meu pai era putão. Até parece que você não puxou ele, né, mesmo? Era, pô, já contou as histórias aí, não sei o que, ele fica meio assim, mas eu já percebi. Era putão. Então, pô, deixa ele na dele lá, eu não preciso saber essas coisas, não. E tu, Bruno? Tinha curiosidade de visitar papai ou mamãe na época de adolescência deles? Cara, até tinha. Meu pai, eu não sei se eu seria amigo do meu pai quando ele era mais jovem, porque meu pai era muito CDF, assim, sabe? Muito CDF. E eu nunca fui de estudar demais, assim. Eu sou nerd pelas coisas que eu gosto e tal, de estudar, me aprofundar na parte de cinema, parte de quadrinhos, essas coisas, mas estudar mesmo. E meu pai era muito CDF, muito Caxias, eu acho também. E meu pai, assim, ele era crooner de banda, Nerdmaster. Porra! Ele cantava num conjunto chamado Conjunto Fênix. Boa. Então eu não sei se... Assim, eu acho que talvez eu fosse até amigo dele e tal nessa época, mas é muito longe, porque assim, a minha realidade sempre foi Brasília, né? E aí ele passou a juventude no Recife, então também teria isso. Eu ia, se fosse num DeLorean, por exemplo, eu voltasse agora, 1960, eu ia encontrar o Juscelino Kubitschek, talvez. Talvez. Bom, não é meu pai, então... É, óbvio, né? Por favor, né? Ah, uma coisa que eu sempre tive curiosidade era conhecer a infância, não, mas a adolescência do meu pai, com certeza, que ele já é falecido, mas na época da adolescência ele ainda morava em Portugal e era o caçula de uma família de 12 irmãos, irmãos e irmãs, cara. Eu ia muito querer ver como é que era a convivência da família Carvalho junta lá em Portugal, em Porto, no bairro de Porto. Cara, era uma coisa que eu tinha curiosidade de conhecer, era meu pai na época da adolescência, mas felizmente não vai ser possível. Fazer o quê? Bom... Na verdade, não vai ser possível nunca. Né? Ainda não inventaram a viagem no tempo. Assim, pelo menos que não que eu a gente saiba. Saiba, exatamente. Não que a gente saiba, né? Bom, aí, Leonardo Miotti, nos conte a respeito de como que quase a máquina do tempo foi uma geladeira em vez de um carro. Isso, a ideia inicial era ser uma geladeira, só que eles viram que era uma ideia imbecil, né? Por causa das crianças, né? Porque vai, pô, bota as crianças vendo um pessoal entrando na geladeira e viajar no tempo. Vão fazer a mesma coisa, né? É, porque iam usar daquelas geladeiras, daquelas de aço. Isso, aquela mesmo, aquela geladeira que por, se tu, por fora, né? Se tu trancar, trancou e não destranca dela. Mais, né? Aí, pois é, esse é o problema. A ideia é, só você sabe que vai ter uma porrada de moleque indo no ferro velho e se trancando nas geladeiras pra ver se volta no tempo, né? Então, não. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Engraçado, não. Né? A geladeira no passado, ela era antigordo, né? Ela vinha com trava. É, com trava mesmo. Maçaneta com trava. Pois é. Com certeza. Botava até tranca na porra da maçaneta. Agora eu pergunto pro senhor Bruno. O senhor, que eu sei que é um apreciador de automóveis, por que usar um DeLorean? Ué, porque se você vai construir a máquina do tempo, você tem que construir com estilo, né, Edmato? Porra de pergunta é essa, caralho? Porque você tem que construir com estilo, cara. A porra do carro que é feito de aço inox e tem asa de gaivota, porta de gaivota, porra. Você tá louco, velho. Só cabe duas pessoas dentro. Não tem porta-mala. É um inferno aquele carro. Uma bosta. O porta-mala, mas, porra, do DeLorean. É lindo, né? Não. O porta-mala do DeLorean é que nem no Fusca. É só a porra do capô da frente e não tem espaço pra porra nenhuma. É igualzinho pois de é. Fusca. Exato. O Doc tava esquecendo de levar o plutônio porque tinha que levar a cueca, velho. Porra. É mesmo. Cara, e o que é sensacional é o que esse filme fez de bem pra marca DeLorean, né? Porque era uma marca que estava totalmente obscura. Escolheram, inclusive, o DMC-12 da DeLorean porque era um carro que não valia porra nenhuma. Eles podiam arrumar 3, 4 desse carro, destruir, como inclusive destruíram ao longo da trilogia, né? E que não tinha problema eles fazerem isso, porque não era uma marca que ia depois processar eles, se nem fosse uma GM, uma, sei lá, uma Shelby ou qualquer outra do gênero. É, o mais sinistro dessa história do DeLorean é que o fabricante da marca, o dono lá, o seu DeLorean, ele foi investigado pelo FBI por uma parada, um negócio de máfia, um negócio muito louco. Tem uma história por trás aí que é muito louca, eu não me lembro agora exatamente. Quem procurar aí na internet vai achar. Mas a empresa faliu porque rolou um negócio desse aí deles serem investigados e acabou que o processo ganhou uma exposição muito grande e aí ninguém queria mais comprar a porra do carro. E foi isso, graças a isso, que a gente pôde ter esses carros no filme, porque eles eram baratinhos na época. Isso, hoje, e virou hoje, um ícone, né? Hoje, graças ao filme, principalmente se for um carro modificado pra aparecer o do filme, aí que o carro tomou um upgrade de preços que é quase inacreditável. É verdade. Aqui em Brasília tem um cara que tem um DeLorean, né? E eu vejo direto anúncios que estão aparecendo e falam sobre alguma coisa que tá aparecendo DeLorean. Então, vários anúncios. Eu já vi até no cinema já. Comerciais, assim, sim, sabe? Mostra, não tem nada a ver com o filme, não. Falando sobre carro mesmo, aparece o DeLorean lá, sabe? Do nada, assim, bem rapidinho. Não, a marca voltou. Pois é, a voltou, marca voltou. Ela tá... Claro que ela não tá mais fazendo só o DMC-12, óbvio, né? Mas eles voltaram, estão com tudo agora, em grande parte, por causa do filme. Porra, mas ficou uma parada tão icônica. Você vê, o filme que foi lançado esse ano, que é o Jogador Número 1. O DeLorean é um personagem do filme. Assim, ele é um personagem do filme. Ele é importantíssimo pra trama. Sim. Então, enfim, é um ícone já. Eu diria que é o carro do cinema. Assim, você pensa um carros do cinema, o primeiro que vem à sua cabeça é o DeLorean. Só não é na minha cabeça porque eu sou uma putinha você do Batmóvel de 66. Você não, é porque... Também, mas é que... E eu falei cinema, não falei televisão. O Batman fez filme, tá? Fez. Batman, o Homem-Morcego de 67, ai, desculpa aí, tá? Caralho, o nego pega 3 episódios da porra da série e bota no cinema, né? De Matos diz que foi feito pro cinema. Ai, ai, ai. Bom... No filme, ou na trilogia, vocês vão de concordar comigo que os personagens são muito bem caracterizados, cara. O filme não seria a mesma coisa se não fossem esses atores nesses papéis. Principalmente a dupla principal, Michael J. Fox como Marty McFly e o resto da família McFly toda, né? E o Christopher Lloyd como o Dr. Emmett L. Brown. Miotti, sua opinião sobre esses dois atores especificamente? É que negócio, né? O pessoal fica falando sobre refilmagem e tudo. Imagina refilmar esse filme sem esses dois. Sabe? É complicado, sabe? Pô, os dois são tão ícones no filme. Sabe? Você fala de um futuro, você lembra dos dois. Você lembra do DeLorean também. É difícil não ter outros atores que não sejam eles. Né? E assim... Sim. Tanto que o Michael J. Fox sempre foi a primeira escolha, né? Como já sabemos essa história aí. E não, ele não estava participando da gravação. Gravou quase o filme todo com o Marcos Destino lá, como é que é o nome dele? Rock Dennis. É, mas o nome do ator mesmo, esqueci. O Danaconda. Ah, quem se importa? É o Rock Dennis. É, o Rock Dennis, o Danaconda. O filho da mosca. Eric Stoltz. Viu que não deu certo e tiraram ele e gravaram tudo de novo com o Michael J. Fox. Porque era, ele nasceu pra fazer esse papel como Christopher Lloyd também. Ah, não. O Christopher Lloyd é o Doc Brown. É, não tem dúvida. Eu não consigo ver ele de outro jeito que não seja o Doc Brown, cara. Apesar de que o Christopher Lloyd é um cara que tem múltiplas caras. Já fez, né? Muita um cidadão coisa. Com Porra, ele como o tio Chico na família Adams é irreconhecível. Se tu botar o tio Chico e o Dr. Brown do lado do outro, tu pensa que são duas pessoas completamente diferentes. Pô, não estranho no ninho, pô. Não estranho no ninho, o cara tá foda. Sim, também, muito foda. Muito não estranho no ninho é a juventude do Dr. Brown, ou ou então como aquele maluco que fingia ser médico no filme de malucos. Tu lembra? Vocês lembram? O médico louco não tem um pouco. Isso, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ele tem cara cara de louco, adoro, né? O Christopher Lloyd, coitado do Christopher Lloyd, só faz papel de louco. É, é doutor louco que inventa, cientista louco que inventa a máquina do tempo, é o louco que tá preso no Estranho no Ninho, é o louco que tá preso no médico louco, todo mundo tem um pouco. Ele era o louco... É o tio Chico que é louco ele também. Ele era o louco naquela série do táxi, é coitado, cara, porra. Tem os olhos bugalhados, nego fala que é louco. Mas o Christopher Lloyd, ele tem um outro papel que eu gosto muito, que é no Roger Rabbit, que ele faz o doutor. É. Sim, faz o juiz Doom. Sim, o juiz Doom é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Agora, um que a gente tem que também dar o braço a torcer, que é um puta de um ator, é o Sr. Thomas F. Wilson como a família Tenning toda, o né? Ele não é um ator bom, não, cara. Ele só é bom no bife, velho. Não, mas eu tô só considerando só o que ele fez nesse filme, né? Nesse filme tá ótimo, porque ele só sabe fazer esse papel, cara. E fazendo múltiplos papéis antes do Ed Murphy inventar moda com a família dele, né? Com a família de gordos dele, né? Sim, mas ele faz um bully como ninguém, né? Ele é um excelente bulinador. Outro também icônico é o James Tolkien como o Sr. Strickland, né? Que o cara não envelhece um ano que seja de 55 a 85. Também é outro que só sabe fazer um papel, né? Todos os filmes dele é o mesmo papel. Porque, porra, até no He-Man ele faz o papel de Strickland. No Top Gun também. No Top Gun também. No Top Gun também. Ele é papel do careca, é o careca. É que nem gordo. Gordo é assim. Você fala o gordo. Ele faz o gordo. Esse é o careca. Ele é a autoridade. Tanto careca. Tanto que no Jaws Futuro 3, quando botaram ele lá com o cabelo, cortaram a cena. Não dá certo, não. Tem que ser não careca. Não dá. Ele só pode ser careca. Ai, ai, ai. Agora, um que não deu muito certo foi o seu Crispin Glover, né? É, ele fez, na verdade, é só mudar aqui, viu, Nath? Mas ele fez um, viu? É, mas ele aparece cenas do... Vamos dizer que ele aparece cenas dele no 2. Então, ele é louco, né? Esse cara é maluco. Quando ele fez as Panteras, né? Ali ele pirou na batatinha, legal. Tem uma entrevista dele no David Letterman, que é fantástico. Assim, se você procurar na internet, você acha. Bota no YouTube lá, Crispin Glover, David Letterman, que você vai achar a entrevista. Ele foi dar entrevista pro David Letterman, e aí ele começou a falar... Ele tava transtornado, assim, o cara ele é desequilibrado pra caralho. E aí tem uma hora que ele resolve mostrar pro David Letterman que ele sabe lutar karatê, qualquer merda assim. E ele dá um roundhouse kick, cara, que passa a 1 centímetro da cara. Da cara do David Letterman. E o David Letterman, tipo, ele toma um susto e aí depois ele fala assim: ok, nós vamos comerciais, porque você quase me matou agora. E tão porra louca que ele só fez o 1, com algumas cenas no 2, porque eram reaproveitadas do 1, e aí ele foi substituído por Jeffrey Wiseman. É, né, o lance dele é que ele terminou o 1, o primeiro filme fez sucesso, e aí começaram a querer fazer o 2 e foram perguntar pra ele se ele tava pelo menos disponível pra participar. Ele falou: eu tô, desde que me paguem 15 vezes o que o Michael J. Fox vai ganhar. E aí o nego falou: você tá maluco, sabe? Volta pra terra que o seu salário é X. Ele falou, não, se não for tanto, eu não participo. O nego falou, ah é? Então beleza. Aí o nego matou o personagem dele. Então tchau. Né? Então tchau. Então tchau. Mata o personagem dele. Abraço. E vou te dizer que foi bom, porque isso chegou até a mudar o roteiro do segundo filme. É, o segundo filme ia se passar nos anos 60 ou 70, uma coisa assim. É, e ele ia ser tipo um líder estudantil, uma merda dessa e tal. E acabou que fizeram todo aquele negócio do Biff ter voltado, entregado o almanac, ele ter matado o pai, o George, enfim. E isso transformou a história numa história muito melhor, né? Apesar de confuso. Muito melhor. Muito melhor. Agora, eu gostaria da opinião do seu Leonardo Miotti num assunto que o Brunão há de concordar comigo, que é a especialidade dele, que é falar sobre a Leia Thompson e a Elizabeth Shue nos seus respectivos papéis. Ah, agora eu deixo o Miotti brilhar. É, rapaz, Leia Thompson, até hoje, até hoje. Rapaz, ela é aquele fetiche, né? Ela em 1955, é o fetiche da colegial que você tem. Porra, total. Uhum. Cara, eu tava reassistindo pra gente gravar. E no primeiro filme, no original, ela tem uma hora que ela tá sentada lá do lado do Michael J. Fox, que o Michael J. Fox tá sem as calças. É, rapaz. E aí a mãe dela chama ela. E aí ela, ai meu Deus, minha mãe, veste as calças, joga as calças nele e ela vai pra porta. E aí dá pra ver ela pelo espelho na porta. Ela faz uma cara de putona. De safada, que olha, mano, só aquela cara ali já faz um chuim. Não, na hora que ela fica no ouvido dele e fala, porra. É, velho. É, igual o Calaveira falou, né? É. Cara, ia comer minha mãe muito. Na hora do carro com o Martin, ele achando que ele ia seduzir ela, quando na verdade ela que tentou seduzir ele. Porra, não. E assim, o melhor de tudo que eu acho assim, é a sacada do roteiro de no começo, quando ela tá mais velha, quando ela tá mãe, ela ficar reclamando da namorada do Marty, da Jennifer, que fica ligando pra ele. Ai, eu não sei como essas meninas de hoje em dia ficam se oferecendo, ligando, pedindo pra chupar rola, não sei o quê. Eu, na minha época, nem fazia isso e tal. E aí, quando chega 55, a mulher tava loucaça, tava escorregando na cadeira, velho, sentado. Mas é aquele lance, né? Que nem o Ed Massa perguntou agora, aí. Agora, tão bonito, né? Você quer conhecer seus pais? Pode ser mentira o que eles falavam pra gente hoje em dia, ser diferente no, na época do passado. É a mesma coisa, né? É verdade, é? Pois é. Não vai, não vai é? Que meu pai era mó putão. Vai que eu tenho irmão, não sei. Acrescentei uma aí, agora, acrescentei uma aí na palavra. Fala de Elizabeth Shue, fala. A Claudia Wells, porra. E a Claudia Wells? Ela fez o primeiro, ela fez a Jennifer Parker. Ela fez a Jennifer no primeiro filme. Aparece, sei lá, 10 minutos de filme, né? Nem isso. Elizabeth Shue também, né? É, Elizabeth Shue, mas a Elizabeth Shue ainda tem aquele lance, porque ela é levada pro futuro, e ela tem aquela cena, aquela contracena com ela mesma, mais velha, e ela escuta toda aquela história lá de que o Marty machucou a mão e toda aquela história, ela que participa. Então ela tem mais participação real, né? Agora, coitada da Claudia Wells, ela fez 10 minutos e hoje ela ainda ganha dinheiro aparecendo como Jennifer Parker em convenção de nerd, cara. Quem não? Quem não, né? Só o idiota do Crispin Glover que não, não, que e não tanto ganha que dinheiro ela... com isso. Teve um documentário aquele do Netflix, né, sobre o John Futuro. Ela tá lá, né, aparecendo no documentário, dando entrevista. Uhum. Né? Mas Elizabeth Shue, que ela é vencedora de Oscar, não é? Ela ganhou ou concorreu, não me ela lembro. Concorreu pelo filme lá do Nicolas Cage. Isso. Né? Ela... A carreira dela também já foi pro saco. Né? Ela apareceu no A Noite de Aventura, né, depois foi o John Futuro e subiu. Assim, deu uma elevada grande, depois caiu e ninguém sabe mais dela, pô. É. Bem estranho isso. Mas ainda aí, hein, Mert? Muito bem. E pra completar, vamos assim dizer, o time de mulheres sedutoras, vamos assim dizer, da trilogia, temos Mary Steenburgen como Clara Clayton. A gente falou de Elizabeth Shue aqui, e tu bota Mary Steenburgen, né, demais. Não dava. Não, mulheres sedutoras. A mulher é professora, velho. Professora. Ela é parte. Sexagenária já, velho. Ela olha é parte só, quando terceiro o filme, Doc pô. Comeu ela já tinha 60 anos, velho. Não, não dá. Não dá, velho. Porra. Vai falar pena. Um ponto só fora da curva que eu quero colocar é as gangues dos três filmes, né? A gangue do Biff em 55, a gangue do Buford no Velho Oeste e a gangue do Griff no futuro. Cara, são sempre os mesmos três malucos, a impressão no minha. No passado também, meu acho. São eles, sim. São todos eles. No Velho Oeste? São. No Velho Oeste também? Ah, não. Velho Oeste, não. Aí são outros atores, né? Porque não é o mesmo personagem, né? Mas o personagem de 55 e 85 são os mesmos. Muito bem. E são figuras bizarras. O mais curioso de todos é o cara que usa o óculosinho de 3D de cinema de papel. É. Que também é o nerd ameaçado do Te Pego Lá Fora. É. E o outro lá é o Billy Lane, né? Do Titanic. Sim, sim. Que é o Fantasma. Fantasma também. Uhum. Bom, vamos passar para o primeiro filme, né? De Volta para o Futuro, parte 1, que nunca teve essa parte 1 no título, porque tecnicamente ele nunca foi planejado para ser uma trilogia, apesar de que reza a lenda, Leonardo Miotti, de que os três filmes eram um roteiro só gigantesco. Isso procede? Não mesmo. Eles fizeram aquele final lá com uma brincadeira. Muito né? bem. Tanto que aparece, eu lembro, no cinema nessa época, continua, mas... Depois não aconteceu, não teve nada. Demorou 4 anos pra fazer outro. Né? Não teve nada disso, não. Uhum. Muito bem. Aí, o que que acontece? Uma das coisas que eu mais gosto na trilogia, e novamente, desculpa, Bruno, mas é novamente uma seara do Leonardo Miotti, é a trilha sonora, que é de uma beleza, de uma sensação... Cara, a trilha musical, a trilha incidental e as canções, cara, não, são inesquecíveis, tu não concorda? Às vezes andando de carro, fico escutando o Jovem Futuro na minha cabeça. Aí meto... É, ou então a trilha The mesmo, Power né? Love, a né? clássica e tudo, aí começa a correr. Vai que eu viajo, né? É, né? Mas também havemos de concordar. Quem é o cidadão responsável por essa trilha? O Alan Silvestre, né? Porra, não tinha como não ser hoje... uma coisa sensacional, né, cara? Tá aí até hoje fazendo um monte de trilha. Não é o dono da bunda do Brunão, né? Que é o John Williams, mas ele chega perto do John Williams, né, Bruno? Ele chega... Eu gosto muito do Alan Silvestre, ele tem trilhas... muito boas, nenhuma delas é tão fantástica quanto De Volta ao Futuro, mas você bota aí o Predador, né, que é uma trilha boa, que é dele, Forrest Gump, que é linda, fantástica, tem os Vingadores, né, do tema dos Vingadores, que é muito bom também, mas a do De Volta ao Futuro é ímpar, né, cara, se você já assistiu De Volta ao Futuro, você escuta 4 acordes da trilha, você sabe de que filme que é, cara. Sim, sim, eu e o Miotti, a gente escuta um, já sabe, mas... né? O Nerdmaster deve lembrar. Lembra aquela vez lá no... Na Campus Party que você encontrou com a gente lá? Que você foi comigo, na verdade, né? Sim. E a gente foi participar do negócio lá do Cubo Geek. Do Tato e do... Isso. Do... Quando tocou o Jovem Futuro, tocou uma nota, eu já falei que era o Jovem Futuro. Miotti, o pessoal até se assustou que com uma nota, Pablo, uma nota, e ele já descobriu que era De Volta ao Futuro. O Miotti é bom de trilha, cara. Miotti tem um ouvido pra trilha sonora que é do caralho, cara. É muito bom mesmo, cara. Um dos cidadãos com o melhor ouvido pra música que eu conheço na podosfera nacional é o seu Leonardo Miotti. Bom, aí o que que acontece? Começa o filme, somos apresentados aos personagens, e aí vemos o Sr. Marty McFly chegando no laboratório do Doc Brown para tocar guitarra. Brunão, você teria coragem de tocar guitarra naquela caixa de som? Não na altura que ele toca, né? Porque o filho da puta aumenta tudo no 10 e a guitarra no 11. Porra, o cara tá surdo já, né? Mas, porra, qualquer um que toca guitarra gostaria de poder ter um amplificador daquele tamanho pra poder tocar, né? Mas não precisava ter botado tudo no volume máximo. Eu acho que... Não, tu sente que o negócio vai dar merda quando o cara começa a mexer no volume e começa a aumentar o zumbido dele. Não, e o melhor é que o desgraçado do Dr. Brown morava atrás do Burger King, né, velho? Você imagina o aluguel, né? Você imagina o barulho ali naquela hora na porra do Burger King, as pessoas pedindo café da manhã ali e pá, daqui a pouco um som enorme, o nego chamando a polícia, né, cara? Eu não sei, aquela cena lá, na verdade, é porque não termina, né? Porque o Marty, ele sai, ele termina de falar com o Doc no telefone, ele sai, na hora que ele sai, que ele pega o jacaré ali com aquele carro, para a polícia pra ver o que que aconteceu, né, cara? Mas como ele já fugiu, ninguém ficou sabendo o que que aconteceu. Cara, quem assiste e reassiste principalmente esse filme, só esses primeiros 5 minutos já mostra coisa pra caramba, easter egg pra caramba, como relógios com cenas de filme que vão gerar depois cenas nesse próprio filme, a caixa de plutônio embaixo da cama do Doc e várias outras coisas que, cara, reassista o filme que vocês vão saber tudo isso que a gente tá falando, ouvintes. Mas aí que tá, Marty vai pra escola atrasado, toma uma bronca do Strickland, como sempre. Chega na audição pra batalha de bandas e os caras não deixam o cara tocar nem 10 segundos porque falam que eles tocam alto demais, o que eles não deixam de ter razão, eles realmente tocam alto pra caralho, mas não adianta reclamar nessa parte. Aí vem as... E pra... Não, só por curiosidade, aquele cara é o Will Lewis? Repete que eu não ouvi direito. O cara que fala pra ele parar de tocar é o Will Lewis da banda. Que fez a música. Sim, sim, sim. E aí temos a cena do Salve o Relógio da Torre. Esta cena é de suma importância porque, em primeiro lugar, deixa o público ciente de que o Relógio da Torre é uma coisa muito importante, que teve um raio disparado no Relógio da Torre na década de 50, e graças ao panfleto do relógio do Salve o Relógio da Torre, a Jennifer anotou lá o telefone dela de namorada lá pro McFly, o telefone de onde ela ia ficar naquela noite, para depois eles falarem. E se não fosse esse telefone, esse filme tinha parado lá na década de 50, né? E já pensou o Marty sumindo na frente do Doc, assim. Na hora que o Doc falava, não, né? Porque não vai ter outro jeito aí, não tem plutônio aqui, aí ele... Ih, caralho, aí ele some, fica só a roupa dele, assim, igual um Jedi. É, porque nessa parte dele conversando com o Doc, ele já tinha cagado o encontro da mãe com o pai, então já tava predestinado a morrer ali, né? Mas aí... Brunão, por favor, descreva com suas próprias palavras como foi ver pela primeira vez, naquela época, o DeLorean descendo do caminhão para ser apresentado pro Marty. É legal, né, cara? O DeLorean, ele é icônico só no formato dele, assim. Parece uma nave espacial, né? Ele tem aquele formato diferente, ele é, ao mesmo tempo que ele é quadrado, ele é esguio. Mas ele tem as portas que abrem igual gaivota, assim, pra cima, igual um avião. É muito maneiro, cara. É de ficar... Você consegue imaginar um monte de coisa que você faria com aquele carro, sacou? E fora que eles usam muito o carro no filme, né? Não, mesmo que não seja pra você viajar no tempo, mas... A cena do carro no começo, ali naquela cena onde ele volta no tempo... E a cena do final também, quando ele volta de novo pro futuro, né? Quando ele vem pra 1985, são duas cenas assim que são tensas, né? Porque na primeira você tem os líbios correndo atrás dele, atirando e não sei o quê, e é a primeira vez que você vê a viagem no tempo realmente. E depois, aquela tensão lá do negócio, cai o negócio, aí solta um raio, aí... quebra a árvore e prende no fio, corta o fio, aí o carro morre, aí liga o carro, aí vai, não sei o quê, e aí depois quando o carro volta, morre de novo a porra do carro. É muito legal. Fora o final, né, do final, da continuação, estradas, onde vamos não temos mais estradas, não precisamos mais de estradas, que porra, a porra do carro voar, né, velho? Muito bom. Cara, eu só queria, eu queria saber a opinião dessa de Leonardo Miotti, eu só queria que os DeLoreans de verdade tivessem todos os sons que o DeLorean do filme faz, cara, porque até mesmo o som do motor que aparece no filme não é o som do motor real de um DeLorean. É uma pena, né? Porque, assim, como tem um DeLorean aqui em Brasília, que eu até hoje não vi, né? Eu sei que eu vou entrar nele, vou tirar fotos, essas coisas todas, mas eu sei que eu falei, porra, não, eu queria até andar nele, mas não vai ter o meu som, é foda. Não, mas vai, ter, essa... não vai ter porta fazendo tchus. Não vai, não... pois é. Mas na minha cabeça vai estar fazendo. Não, eu vou te dizer uma parada, Miotti. Não, se essa cena. Um dia eu ficar milionário, eu vou comprar um DeLorean, vou mandar arrumar. E vou mandar instalar os sons do DeLorean do filme, porra. Bota a placa de som nessa merda desse carro, entendeu? E programa ele pra quando abrir a porta, fazer o barulhinho da porta, pra quando ligar, fazer o... Sacou? Pra quando chegar, 80, quando chegar a 140 km quando... por hora, fazer o barulhinho Não. do... Eu tenho certeza absoluta que todo dono de DeLorean, quando tá uma estrada longa, ele acelera pra 140 com e fica certeza. Fazendo barulho com a boca. Eu não tenho dúvida. Não duvido nada, cara. Não tenha dúvida. Mas o lance dessa entrada do DeLorean aí, como você falou, até hoje, é aquela que você fica parado assim, só escutando o somzinho, né? Dele descendo, né? A trilha, sabe? A trilha do DeLorean, na verdade, aquela hora, né? Sim. E até hoje você fica paralisado. Eu fico. Rola um respeito. Né? É tipo como se estivesse descendo a Enterprise, né? Você fica. É como se aquela cena da Enterprise, você olhando a Enterprise, sabe? A mesma coisa. Três veículos, a cara que eles ficam três lá. Três veículos é a cara icônicos, que fica olhando, né, DeLorean. DeLorean, a Millennium Falcon e Enterprise. É mesmo. Com certeza, com certeza. E aí, o que que acontece? O Brunão falou dos líbios. Mas, Miotti, explica melhor essa história dos líbios. O que que tem líbios com a viagem no tempo? É porque o Dr. Brown, ele fez algum trabalho pros líbios aí. O Dr. Brown, só filha que... da puta, e roubou os terroristas, velho. É. E roubou o terrorista, porque... Não me pagaram, então eu vou roubar eles o... Eles pagaram o e ele deles. Roubou. Eles pagaram o cara pra fazer uma bomba, e ele fez uma bomba com um pedaço de fliperama, Miotti. Ah, é, tá certo. Ele fez a bomba e ia usar o plutônio, claro, né? Mas acabou roubando não entregou, e não entregou cara, como eles queriam. Ele fez uma bomba de peças de fliperama velho. Você pensa, peças de fliperama velho em 1985, que não seria isso, hein? Imagina. Mas, cara, como o Bruno falou, cara, o Doc é muito canalha, cara. O Doc Brown do primeiro filme é um cretino. É muito cretino, cara, porque ele não se dá conta de que as coisas que ele faz estão erradas. Ah, eu preciso de plutônio pra poder fazer 1.21 gigawatts. Vamos roubar dos líbios que me pediram pra fazer uma bomba. Por que não? Né? Ora, bolas, mas vamos falar. Aí ocorre a viagem no tempo. Marty pega o carro depois de ver o Doc ser assassinado pelos líbios, foge... Como já tinha uma carga de plutônio lá no capacitor de fluxo, ele consegue fazer a viagem. Como o Doc estava saudoso e tinha digitado no teclado a época que ele inventou a viagem no tempo, então ele foi para a viagem no tempo. Quando chega, ele enfrenta um espantalho raivoso e um celeiro que não devia estar ali, né, Miotti? Pois é, aí que vem aquele negócio, né, do que ele até fala no terceiro filme, o negócio do 4D, né? É, pensar em quatro dimensões. Pensar em quarta dimensão. Então ele volta, tem algo lá que não era... Que ele já tinha explicado antes, né? Ele falou que aquilo ali tudo era uma fazenda. Né? Isso que é... Assim, o roteiro eu acho que é foda desse filme por causa disso. Porque tá tudo falando em algum momento e depois mostra pra gente a realidade, né? Como mostra também no, nessa parte. Ele tinha a mania de criar pinheiros. Pinheiros, pois é. De plantar pinheiros. E tem a brincadeira que a gente até tinha os nossos bons amigos da Fiction Corporation, que tinha a Twin Pine Mall e a Lone Pine Mall, né? Que... Muito bom. Exatamente. Muito bom. Mas aí tá, chega o Marty McFly, ele é confundido com alienígena, porque o DeLorean parece uma nave espacial, abre que nem uma nave espacial, e o cara sai lá de dentro com a roupa amarela de controle de radiação. Então, como que um fazendeiro da década de 50 não vai achar que aquilo ali são alienígenas, né? Então, fazer o quê? Ele foge dessa história e, finalmente, ele encontra o paizinho dele lá no café, onde ele pede... Onde a única coisa que estraga a dublagem, qualquer das dublagens, não importa a clássica ou a nova, porque ele pede uma coisa free, né, uma coisa sem açúcar, só que isso não tem a menor graça no, em português, que ele fala que quer um refri. É, mas não tem refri. Como não tem refri? Década de 50 tem refri, tanto que numa outra cena as crianças estão tomando refri no, no bar, então como é que não tem refri? Eu entendo que a dublagem tentou falar refri, porra, mas o atendente não entendeu que refri seria de refrigerante, né? Tipo, é um apelido pro refrigerante. E talvez fosse isso, né? É... Mas realmente fica fraco, a tradução é fraca. Tem... A tradução é difícil também, vou te contar. É, não, essa parte, essa piada em inglês não é dá, muito porque ele pede inglês, Pepsi dá, Free e o cara fala, não, se eu vou te dar qualquer coisa, você vai pagar. Vou te dar nada de graça. Né? E tá assim. Ele fala, não, eu quero qualquer merda sem açúcar. Ah, tá bom. Muito bem. Então toma café e não enche o saco. Aí tem aquelas cenas que é uma grande sacada do De Volta ao Futuro, que são as cenas repetidas, né? É que nem se fosse um episódio do Chaves, você já ri da piada antes da piada acontecer, porque tu já sabe que a piada vai acontecer. Como é a interação do Biff com o Jorge, que em 85 foi igualzinha a essa de 55. Ele pedir pro Jorge fazer o trabalho escolar pra ele, e o Jorge falar que vai entregar depois, mas aí, ô, alô, tem alguém aí? Jorge, se tu me entregar esta porra no depois, como é que eu vou entregar com a tua letra? Eu tenho que reescrever tudo, me entrega antes. Ah, então entrega amanhã. Não, amanhã cedo não, porque eu ainda tenho que dormir no domingo. Né? É a mesma conversa em 85, só que com relatórios da empresa, em vez de ser falou, com né? O material é escolar. Né? Outra coisa que eu quero falar aqui, antes da gente prosseguir falando a respeito do filme, são essas cenas gêmeas. Tem a cena da perseguição, que todos os três filmes têm uma perseguição. A cena de bater no esterco, todos os três filmes têm uma cena de bater no esterco. A cena do Marty ficar desacordado e acordar num lugar que não era pra ele estar lá, também tem nos três filmes. Cara, é muito bom como eles montam tudo pra ser diferente, mas ao mesmo tempo ser igual. Não é, Miotti? Faz igualzinho, né? Sendo diferente, claro. E eu acho que tem mais outra, hein? Que eu mais acho gosto, que tem mais alguma coisa. Que eu mais tem várias, gosto né? dessa brincadeira dele. Tem várias. De repetir cena é no João Futuro 2, que tem aquela cena porque eles descobrem que o Biff voltou pra 1955 e entregou o almanac pra ele mesmo, mais jovem, né? E aí eles descobrem que eles têm que voltar pra 1955, mas ao mesmo tempo eles não podem encontrar com eles mesmos, né? Porque isso ia dar o paradoxo temporal, não sei o quê. E aí, na festa, eles vão na festa do baile submarino, e aí, tipo, rola as mesmas coisas que a gente já viu no outro filme, só que num outro ponto de vista. Isso é a parte que eu mais gosto do segundo filme, é isso. Sim. Sim, sensacional. Bom, falando em confusões e altas armações, qual que é o problema quando você se mete na vida não, amorosa se dos seus pais, né? Você para de viver por causa não é disso. O problema quando você fala que é se meter na vida amorosa dos pais. O problema é quando sua mãe quer dar pra você. Esse é o problema. É, esse é o problema. Ai, ai, ai. Graças a uma cueca, ele ganhou o apelido de Calvin Klein. Isso é saber fazer propaganda, né? Isso é saber. Não, isso é saber. Isso é merchandising bem feito, cara. Nossa senhora. E nem precisou mostrar nenhum cueca, momento, que pois eu é. Acho incrível ainda. Ai, caraca, muito bom. O melhor, bom, o melhor. Mas aí o Marte foge. Nos anos 50, as pessoas escreviam o nome na cueca. Olha lá, lá vem o... Mas isso até... Bicho, eu já vi em filme americano... eu já vi em filme americano de adolescente até hoje a mãe bordar nome da criança na cueca, cara. Isso é coisa de americano. Isso é maluquice isso de americano. Isso é coisa de americano, né? Pois é. Agora, por quê? Por quê bordar o nome na cueca? Você vai tirar a cueca e perder a cueca? Sei lá, de repente, pra se a pessoa encontrar ele desacordado, ele olha na cueca qual é o nome da criança. Porra, é muito agressivo, né, cara? Bota na camisa, cara. Ai, ai, ai, tá bom. Mas aí, depois de ser... Quando ser sensualizado pela própria mãe e quase comido pela própria mãe, o Marty consegue fugir dessa família muito louca e se encontra com o Doc. E ele tem que provar ao Doc que ele é uma pessoa vindo do futuro. Como? Dizendo pro Doc que o presidente dos Estados Unidos em 85 é Ronald Reagan, o ator. Isso, exatamente. Frases que ficam icônicas, né? Não é? Aí e o vice-presidente é Jerry Lewis? É Jerry Lewis. Cara, o Doc nesse... O Doc de 55 é o meu Doc favorito, cara. Ele é um Doc muito porra louca, cara. Muito histriônico. Que é do Doc de 55 a famosa... 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Como? E morreu aí. Morre não. Eu nem consigo repetir sem tossir. É muito estridente o Christopher Lloyd nessa hora do 1.21 gigawatts. Aí, o que que acontece? Depois disso, eles têm que tentar consertar a cagada que o Marty fez, porque ele não devia ter se metido na vida amorosa dos pais dele. Ele vai sumir se ele não reatar os pais. E ele tem que convencer o George a convidar a Lorraine para o baile. Leonardo Miotti, como que Marty McFly consegue convencer George McFly a convidar a Lorraine? Então, ele sabe que o pai dele, ele gosta de ver os programas de ficção científica na TV. Então, com isso, ele, com aquela roupa, né, ele consegue fazer a imitação do Darth Vader, por causa do capacete também, e do planeta Vulcano. Olha só, a mistura, né? Aí consegue ver se ele tem um aparelho na mão dele, que um eletrodoméstico, eletroeletrônico, sei lá, que não existia na época, e assusta o George McFly e ele acredita nisso. É um não, Walkman, mas ele bota o fone de ouvido no George. O secador de cabelo. Né? Ah, Walkman, o Walkman de também, né? Pra mostrar que é arma. O Walkman é pra botar... Foi o quê? Iron Maiden pra... Era Van Halen. Van Halen. Bota Van Halen pro Jorge ouvir, porque Van Halen na década de 50 era tortura, né, gente? Era hardcore. Né? O Van Halen de 80, tocado por uma pessoa da década de 50, era tortura mental, né? Venhamos e convenhamos. Eu sempre me perguntei, porque o George McFly é um cara que sempre gostou de ficção científica. Como é que não deve ter sido a cabeça dele explodindo quando ele foi assistir Star Wars e o nome do vilão era Darth Vader? Ele deve ter ficado muito louco, velho. Ele deve ter... Caralho, é o mesmo nome do alienígena que me visitou, velho. Né? Será que ele visitou George Lucas também? Exato. Sensacional. Mas o Jorge consegue, né, convidar a Lorraine, ela não aceita, ela acaba indo pro baile Encanto Submarino com o Marty em vez de ir com o Jorge. É, mas é e porque aí... ela tá doida pra dar pro Calvin Klein. É lógico, né? O Calvin Klein, segundo ela mesma, é um sonho. Então, nesse meio tempo, temos a famosa cena da perseguição skate versus carro, em que o carro bate no caminhão de esterco e o Biff vem com aquela famosa frase que vai ser repetida várias vezes: eu odeio esterco. né? Essa é outra, outra cena repetida também. E aí eles têm que fazer com que o Jorge ganhe o coração da Lorraine, tentando defendê-la de um bulinador, que originalmente deveria ser o Martin, mas o Martin acabou sendo mais bulinado do que tentando bulinar a própria mãe, né? Fazer o quê? E acaba sendo o Biff, né? O Biff realmente entra em cena, tira o Martin de dentro do carro, começa a realmente bulinar a Lorraine, bulinar, e finalmente... Bulinar, o Nerd Master, seja bonzinho não, o Biff ia estuprar ela mesmo. É! Quem tava, né, bulinando era. Assim, vai ficar escroto isso que eu vou falar, mas o filho tava bulinando a mãe. Né? Ele, ali era uma bulinação, aquele negócio e tal. Ali daqui a pouco ia surgir uma tetinha ali. Mas o Biff, ele vai pra estuprar mesmo, né, velho? Né, com certeza. Mas aí, finalmente, o Jorge ganha culhões, né? Vamos assim dizer, e dá o soco que mudou a linha temporal. Uma coisa que a gente vai discutir no segundo filme daqui a pouquinho é essa história das linhas temporais, que com esse soco o Jorge fez uma nova linha temporal. Mas diferente do segundo filme, que a linha temporal cagou tudo, né? Fez um apocalipse now no em Hill Valley, o Doc, mesmo sabendo que o soco teria mudado alguma coisa no futuro, ele fala, não, deixa pra lá, foda-se. Segue a vida, não tem problema não, né? Aí eu quero agora, de Leonardo Miotti, sua, vamos dizer, suas opiniões, as emoções que o senhor sentiu ao ouvir Earth Angel. E eu digo até mais, não no filme, que no filme sim, é emocionante, também concordo, mas na homenagem que os patrões do Refil fizeram com Earth Angel. Não esperava. Eu esperava mesmo, assim, foi uma grande surpresa, né? Planejaram muito bem planejado, porque assim, coisas que acontecem no review, eu sempre tô por dentro, né? Sempre acontece de eu saber de alguma maneira, mas isso aí não fiquei sabendo, e foi muito bom ver aquilo ali, quase todo mundo participando, né? Foi muito foda, agradeço até hoje. Pra quem não tá entendendo, Leonardo Miotti... Foi no ano passado isso? Retrasado. Não é retrasado, Leonardo Miotti, como todos os anos, obviamente, ele faz aniversário. Só que no aniversário do ano retrasado, os patrões, a galera que participa e ajuda financeiramente o Portal Refil, tal como vocês, meus queridos mecenas, eles resolveram fazer uma homenagem ao Leonardo Miotti. Cada patrão cantou um trechinho da música Earth Angel, porque todo mundo sabe que é uma das músicas favoritas do Miotti por estar no filme De Volta para o Futuro, e a galera ou fez uma declaração, eu, por exemplo, entrei com uma declaração de amizade para ele, a galera, teve gente que cantou, o Luiz foi quem idealizou a porra toda e fez a montagem da música. Foi, então, cara, eles estão de parabéns mesmo. São pessoas sensacionais, muito bem. Bom, mas aí o que que acontece? Tudo tá indo bem, o Marty consegue juntar o casal, ele tem que tocar Earth Angel porque o guitarrista barra cantor da banda machucou a mão, tirando o Marty de dentro de um porta-malas. O cara em questão é o Marvin Berry, irmão do Chuck Berry. Irmão esse que não verdade, existe, é verdade, primo, mas é primo, foi uma primo. Boa sacada ainda, assim, do roteiro, né? Não, é o sei, primo, é o esse primo, primo não existe de qualquer maneira, então... Mas foi uma boa sacada, e finalmente Marty canta e toca o Johnny B. Goode, que pra mim é uma das cenas musicais mais... Cara, que mais me cala a alma... No cinema é o Michael J. Fox tocando e cantando o Johnny B. Goode. Cara, eu acho essa cena sensacional mesmo. Muito bem. Mas aí, seu Brunão, tudo resolvido, todo mundo tá feliz, o Marty consegue voltar à vida e traz os irmãos dele de volta na foto, tal e coisa, e aí ele corre para o DeLorean para poder voltar ao futuro, né? Para ir de volta para o futuro. E é essa cena que você comentou agora há pouco, que tem... Que é toda ela uma cena só gigantesca, muito bem montada, alguns momentos meio trapalhões, acontece, né? Mas tudo na cena, cara. Porque, né? Primeiro ele já chega atrasado, aí o Doc descobre que ele tinha botado a carta contando de que o Doc morria em 85. Aí o Doc rasga a carta, aí diz... dá uma merda lá, a árvore bate na porra do cabo e aí corta o cabo, aí ele tem que subir lá na torre pra grudar o cabo de novo, e aí dá a hora do cara ir embora, ele tem que pegar o carro, levar lá pra faixa, lá no final, e aí o carro morre, enquanto isso o Doc tá lá se fudendo pra ligar a porra do negócio, aí quando ele consegue ligar lá em cima, rasga lá embaixo, e o Marty consegue dar a partida no... Olha, rola tanta coisa nessa cena e é tão bem montado, cara. Eu acho que a montagem dessa cena aqui é sensacional. Porque se não fosse a montagem junto com a trilha sonora, essa cena ia ser um desastre. Sim, sim. Porque acontece tanta coisa que você fica perdido se for mal montado. Sim. Entendeu? E eu digo mais. Mesmo eu já tendo assistido esse filme trocentas milhões de vezes, cara, ainda me deixa... com agonia. Deixa. Essa cena de será que ele vai conseguir, será que não vai conseguir, cara? Não, se eu fosse o Doc, o Marty tava em 1955 até hoje. Porque, assim, eu até subia no relógio da torre, mas depois que eu tivesse amarrado lá e tivesse caído lá embaixo, eu ia falar, foda-se você, foda-se esse relógio, foda-se sua mãe, seu pai, Bruno, foda-se. Eu não quero ser chato contigo, não, mas se você fosse o Doc nessa hora, o galho não te aguentava, não, tá? Não, eu não tava nem lá em cima, começa por aí. Porque eu tinha morrido subindo. Na hora que o Doc fez a tirolesa lá no cabo segurado pelo galho da árvore, o galho da árvore não tinha aguentado. Você não entendeu, eu não ia descer de tirolesa. Na hora que eu arrumasse o relógio lá em cima, sentar, né? Que eu visse que lá embaixo soltou, eu ia mandar se foder, foda-se. Eu ia descer e tomar um café com o bife. Tá bom, então tá. Seguindo. E aí, termina o filme com o Marty chegando de volta no 85, descobrindo que o Doc, cretino como é, que a gente já viu que ele é cretino, não adianta dizer que não, ele é. Ele remendou a carta e descobriu que os Sirius iam matar ele, e colocou o colete para se proteger dos Sirius, tal e coisa, deixando o Marty agoniado de qualquer maneira, porque ele viu o amigo dele ser baleado duas vezes no mesma cena, que é muita sacanagem. E aí, tudo tá bem, o mundo está melhor, porque o pai do Marty agora não é mais o Banana é o Bife, né? E graças a essa cena do Bife e Banana, que a gente tem um maravilhoso stick Bife da Derrota no grupo do Refil, né? E o Doc chega com o DeLorean de novo, só que dessa vez ele veio do longínquo futuro de 2015... né? E que ele tem que levar o Marty e a Jennifer pro futuro para poder salvar os filhos dele. Ficou por aí, era pra salvar os filhos, ele falou no plural no primeiro filme. Não era um filho só não, mas tudo bem. Aí morreu com esse gancho, era pra ser só esse filme, mas em 89, como já disse o nosso querido Miotti, tivemos De Volta para o Futuro, parte 2. A primeira coisa que eu quero já deixar, claro, é uma coisa que eu deixei lá no final dessa pauta do filme 2, mas é o momento que mais me explodiu cabeça no cinema em toda a minha vida de espectador do cinema, e eu imagino que a de vocês já deve ter acontecido a mesma coisa. Ver o trailer do 3 no final do 2. Coisa que nunca tinha acontecido. O De Volta pro Futuro foi o primeiro trilogia a fazer dois filmes seguidos, ou tô errado nisso? Como trilogia foi, mas o Superman também fez na época de 77, né? 78. Ele fez o primeiro filme junto com o segundo, mas só que o segundo não foi lançado como deveria, né? O do Richard Donner. Mas então, se for contar mesmo, quem fez dois filmes que foram lançados é o De Volta pro Futuro. Mas essa história de ter o Isso trailer do terceiro logo depois foi do segundo foi a primeira vez no De Volta ao Futuro. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu fiquei, caraca, mas já? Ele já tem trailer do terceiro filme? Como? Isso, minha cabeça foi, meu cérebro foi parar no teto, e o teto do cinema é alto, então ele voou bem alto mesmo. E tu, Bruno, não teve essa mesma sensação no cinema? Tive, eu era moleque, né, e eu fiquei maluco. O final do 2, pra mim, é o melhor final de todos os filmes, de todos os tempos. Assim, não existe um final de filme igual ao do De Volta ao Futuro 2, e nunca haverá. Porque é o melhor final de todos os tempos, cara. E aí, logo em seguida, já emendar com o trailer, hoje, assistindo, eu acho que talvez, se não tivesse, a experiência ia ser mais absurda, né? Assim, porque você ia ficar com aquele negócio, caralho, e agora o que vai acontecer? Só que quando ele te mostra o trailer, ele te dá, ele vai conseguir voltar no tempo e vai salvar lá o Doc no passado, né? Lá no Velho Oeste. Mas é muito divertido, né, cara? É um negócio que você realmente não espera. Cara, só tem uma cena nesse trailer, eu revi, obviamente, o filme há pouco tempo pra gente gravar isso aqui, só tem uma cena no trailer do 3, no final do 2, que me estragou um pouquinho. É o Marty vestido de cowboy beijando a Jennifer. Aquilo ali é spoiler do filme. Aquilo ali tá mostrando que vai dar tudo certo e ele de cowboy vai beijar a garota porque deu tudo certo no final. Isso, pois é. Mas o filme não estraga o filme de qualquer maneira. A gente ama esses filmes ainda assim. É claro, porque também a gente já sabe que vai dar tudo certo, né? Não é nenhum filme que, tipo, não é um 12 macacos, né, velho? Que tipo, vai dar merda no final. Né? Que o cara é o causador da merda toda. É. Né? Mas, enfim, não é um Clube da Luta que tipo, o final é pessimista pra caralho. Né? Você sabe que vai dar tudo certo, você só não quer saber como até a hora que você vê como, né? Exatamente. É isso que estraga. Mas aí chegamos no segundo filme. Leonardo Miotti, se o DeLorean já era foda pra caralho, o que que é um DeLorean voador com Mr. Fusion? Não, voador, pois é, com Mr. Fusion, que isso é só colocar lixo que ele vai voar e vai viajar no tempo. Sensacional. Ué, ele já resolveu o problema do plutônio, resolveu, né? Resolveu plutônio todo pra primeiro. Casa do caralho agora, quero saber de plutônio pra porra nenhuma. Eu, se fosse o Doc, eu até voltava em 85 e entregava o resto do plutônio pros livros. Mas, cara, e se eu já era apaixonado pelo DeLorean, o DeLorean voador, cara, com as rodas ficando na posição de flutuador, cara, eu acho sensacional. Tanto é assim que vocês devem lembrar que existe modelo de DeLorean que flutua numa plataforma magnética. Porra, cara, é lindo, sonho. Né? Cara, é lindo demais, é muito bom. Mas, Brunão, vamos ver a nossa lista, vamos ticar agora a nossa lista do que veio e do que não veio no longínquo futuro de 2015. Então, vamos lá. Tem hoverboard? Vamos lá. Só não voa, né? Tem, uma réplica não voa, vale, eu quero que voe. Não, mas ele chamar... Tem um skate elétrico, eletrônico, sei lá como é que chama, que tem duas rodinhas que você anda hoje em pé nele e chama hoverboard, né? Mas não é. Roupas autossecantes tem? Que devia ter, né? Não. Né? Tem, mas não tem é a mesma dry coisa. Fit, né? Assim, tênis automáticos que tem? Não é a mesma coisa. Tá quase lá. Tá quase, né? Tá quase lá, esse aí tá quase lá. É. Não é, tem porque a humanidade falhou. A gente tá falhou, lista das falhas assim. Da humanidade, né? Hidratador de comida, porque afinal de contas, isso. A Lorraine hidrata uma pizza como ninguém, né? É verdade, Esse é a parada ter. Que Mas em compensação também, né? Tiveram algumas coisas que aconteceram. Vídeo chamada é uma realidade... Né? Não, vídeo chamado internet, né? Porque no filme ainda tinha fax. E realidade aumentada naqueles óculos que as crianças usavam na mesa do jantar, né? Que eles estavam vendo televisão enquanto assistiam outras coisas, enquanto comiam. Que é o que hoje as crianças fazem com o celular, né, ouvintes? Eles ficam só na porra do celular e esquecem do resto da vida. E pasmem, sensores biométricos nas portas para abrir, destrancar e trancar portas. Isso existe, não existia em 89, mas existe hoje em dia em 2015. Olha só que impressionante, né? É, foi uma das primeiras coisas que chegaram. Né? Então, vamos dizer que ela tá meio a meio, né? É, só que tem coisa que em 2015 do filme não tinha e que aqui já tinha, que era iPhone, então... Eu ainda tô pra ver essa plástica maravilhosa que o Doc Brown fez, que tirou 30 anos da cara dele. Essas ainda não tá funcionando muito. Mas não? Tem sim. Tem. A Xuxa é pacto, porra, com o demônio. É outro tipo de situação. Não fala isso, tu vai tomar um processo. Tô tão cagado com isso, né? Mas aí temos a trama principal do filme 2, que é a história do Biff velho reconhecer o DeLorean voador, que ele viu em 85, mas pamonha como ele era em 85, cagou litros. Ele vê de novo em 2015, reconhece como sendo do Doc Brown, vai até ele e com o almanaque de esportes de 52 mil, que para hoje em dia já não valeria pra porra nenhuma... Né? Ele consegue fazer, entregar isso pro Biff e ganhar. Sinceramente, tudo bem que na mão do Biff é uma merda, mas Miotti está aqui para não me deixar mentir sozinho. O Doc Brown no primeiro filme disse que ia fazer isso. Disse que ia fazer. Queria ver, ele ia viajar 25 anos na frente pro futuro para saber quem ganhou os campeonatos mundiais. Ele fala exatamente isso. E ele não me venha dizer que era só por curiosidade acadêmica, porque não era. Não era. Não mesmo, não mesmo. Aí vem aquela vertente de pessoas que diz que, ah, mas por que o Doc Brown, então, no segundo filme mudou de ideia e não quer mais ter coisas do futuro atrapalhando o presente? Foi por causa da visita do Marty a 55... com o Doc de 55 e ele ter pego a carta e saber que saber coisas do futuro pode ser benéfico, mas pode ser maligno. Então foi o paradoxo, né, temporal do Marty voltar para 55 e conhecer o Doc de 55, que fez o Doc de 85, 2015, não querer mais ser trapaceiro dos esportes. Essa é a minha opinião. E a de vocês, Brunão? Sei lá, cara. É muito... Quando a gente pensa isso, em viagem no tempo, dá dor de cabeça, né? É, não, assim, o segundo filme, ele tem esse negócio das linhas temporais, né? Que ele vem e aí você altera a linha temporal, porque o cara roubou o almanac, ele levou pra ele do passado e o ele do passado, e aí muda toda a história. Primeiro, é aquele negócio que o Doc veio falando desde o começo, de que você não pode mudar nada no passado, senão vai dar merda, né? E ali a linha alternativa 1985 pós-apocalíptico é, assim, é meio exagerado, que tipo, não fica de dia nunca, né? Tipo, é como se o Biff ele fosse o Voldemort. Pior que a Matrix, né, cara? Pior que a Matrix, né? Ele alterou a história, queimou o céu e tal, mas é tudo uma brincadeira, né? Então, ele transformou Rio Valley numa Las Vegas from Hell. É verdade, com motoqueiros e prostitutas. Mas o lance dessa parte de 85, quando eu tava vendo a primeira vez, eu falei assim, caralho, e agora? Como é que vai ser isso? Eu fiquei assim, meio desesperado na época, né? Falei, sim, porra, onde vai sair agora, porra? Que merda. Aí ele dá aquela explicação lá depois, né? Eu falei, porra, e aí? Sério, aí depois ele mostra o... que o... Mostra não. Aí ele vai lá no Biff, aquele negócio todo. Aí beleza, né? É aquele alívio. Só que esse filme é aquele negócio. Ah, deu uma merda. Aí conserta. Por partes. E depois no final dá a merda que você fica mais desesperado ainda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Cara, é muito bom. Vamos já falar dessa merda, né? Porque todo mundo que tá ouvindo aqui o Paranerd, os ouvintes, eu tenho certeza absoluta que já assistiram esses três filmes mais de uma vez, inclusive. E se você, ouvinte, por acaso nunca viu De Volta pro Futuro, em primeiro lugar, corrija essa tremenda falha de caráter de sua parte, porque isto é uma falha de caráter, e ser novinho não é desculpa. Porque meu filho tem 12 anos e já assistiu os três filmes comigo de Volta ao Futuro. Então, ser novinho não é desculpa pra você não ter visto esses três filmes. E se você tá ouvindo até agora, eu não sei o que você tá fazendo aqui, se você nunca viu os filmes também. É outra, pra você pensar. Mas tudo bem. Já fala, continua assistindo. Continua ouvindo a gente. A gente vai falar mais dos filmes ainda, tá? Mas o Doc e o Marty do 85 alternativo volta pra 55. O Doc, inclusive, acha incrível ser um ponto fulcral na história do contínuo espaço, que é por isso que ele voltou para a mesma época, ou só uma tremenda coincidência? Eu também acho que foi só uma tremenda coincidência. É muito bom. E o melhor é quando ele volta, o Marty sai do carro e fala assim: caraca, parece mas que eu estive aqui ontem. Eu falei, você esteve aqui ontem. Você estava aqui com o DeLorean ontem mesmo. Não teve novidade nenhuma nisso, né? Isso, é muito louco. Não, e o melhor, aí nessa hora o Doc tira a mala e ele tem dinheiro de todas as épocas, né? É uma coisa engraçada que na primeira vez que eu vi, quando eu era moleque, lá em 89, eu pensei, porra, mas pra que ele precisa de uma mala de dinheiro de todas as épocas? Estados Unidos não foi sempre dólar? Não é que nem aqui no Brasil que trocou de dinheiro várias vezes, mas não. Aí depois, mais velho, óbvio, eu acabei descobrindo que notas de épocas diferentes têm colorações diferentes, estampas diferentes e outras... Papel diferente, gramatura e outras coisas do gênero, que realmente a pessoa não pode vir com uma nota de $100 de 2015 e tentar pagar algo em 55, que a galera vai estranhar. Que porra de nota é essa que eu não conheço, né? Mas tudo bem. Até porque em 2015 não era... pagava nem dinheiro, né? Também. Era digital, assim, também. Mas aí o que que ocorre? Aí eles voltam, tem mil e uma reviravoltas, como o Brunão falou, várias cenas do primeiro filme visto por outros ângulos, porque é o Marty, vendo o Jorge da Ursula. Cara, essa cena é sensacional. Marty McFly assistindo. Marty McFly vendo o Jorge McFly dar o soco no bife. Não, a parte mais legal que eu acho é a hora que eles começam a perseguir o Marty, e aí ele entra na sala na sala do baile, e aí os caras veem ele em cima do palco tocando e vão lá pegar ele. Ele liga pro Doc e fala: Doc, tô com um problema aqui, os caras vão me pegar. Aí ele fala: pô, sai daí, porra. Aí ele: não sou eu. É o outro eu que tá palco, lá em cima. Tocando Earth Angel. Ah, não, fudeu. Aí ele fala: não deixa ele te pegar não, porque se ele pegar você lá em cima, você não volta no tempo, e aí vai dar uma merda do caralho, não sei o que. Ele: puta merda, barra pesada, hein? Mas no final das contas, tudo dá certo, eles recuperam o almanac de esportes, queimam o almanac de esportes, tudo tá numa boa. Mas aí, Leonardo Miotti, o que que acontece? Estamos num quase final feliz... Né? Estamos partindo para voltar para 85 e tudo está tudo bem, mas o que que ocorre, Leonardo Miotti? Ia dar tudo certo, puta merda. Aí o Dr. Brau, que não conseguia pousar, porque estava ventando muito, estava com questão temporal, cai um raio em cima do DeLorean e ele some. Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu no primeiro filme, só que no primeiro filme foi de forma controlada, dessa vez foi foda-se. O raio bateu no capacitor de fluxo, ligou e o cara, inclusive, voou em pirueta, né? Porque ele tava completamente fora de controle, né? Mas aí, Marty olha essa cena, coincidentemente começa a cair um toró, porque estava tendo uma tempestade, mas até agora não estava chovendo, mas agora... começou a chover, Marty está lá, naquela cena estilo Doctor Who de chorar na chuva. E o que que ocorre neste momento, Brunão? Chega o agente do correio com a carta de 1885 perguntando por um tal de Marty. Marty! Você que é o Marty McFly? Sou! Por quê? Tem uma carta pra você! Algo é impossível! O que eu acho sensacional... Ninguém sabe que eu vou estar aqui. E aí é uma carta do Dr. Brown dizendo que ele está em 1885. Não. Está no Velho Oeste e está vivo. Uma curiosidade é que no inglês isso até tem uma coisinha a mais, é que o cara é da Western Union, que era O agência de correios federal americana na época do Velho Oeste, com diligências. Mas ela ainda funcionava em 55, ainda existiam escritórios da Western Union em 55. Hoje em dia não existe, existe mais. Mas até... Existe. Existe ainda? Existe, sim. Então, pra tem tu aqui ver. No Pachop, existe, inclusive... Inclusive tem uma agência Brasília. Em Brasília. Olha só, essa eu não sabia. Eu jurava que já tinha acabado, ó. É, virou meio casa de câmbio, meio mandar encomenda, receber encomenda. É um FedEx meio bombado, né? É, ele é um FedEx fodão. Mas o lance do Western Union é legal porque, assim, Rio Valley fica na Califórnia. Rio Valley é uma cidade fictícia, né, da Califórnia. E a Califórnia é na parte oeste, né, dos Estados Unidos. Então, tem tudo a ver ali com o contexto da parada. Sim, né? Sim, sim. Porque se não fosse a Western Union, seria a Fells Bargo. Mas tudo bem. Aí o cara chega com a carta. Não, lá no escritório a gente tem uma aposta que tem essa carta aqui com instruções específicas para ser entregada nessa exata data por um garoto nessa sua exata... descrição, e a gente achou que era mentira, pelo visto eu já perdi a aposta, né, que ele já viu que ele tinha apostado contra e se danou porque ele perdeu a aposta. Aí é uma carta do Doc, como foi falado já, que ele tá lá em 1885 e que ele tem que agora pegar a máquina e voltar pra casa. Claro que a ideia... Porra, a carta tá esperando ele lá há 70 né? anos. Sim, era realmente, o cara tinha que perder a aposta, né, velho? Porra. Aí o que o Marty faz? Ele, depois de ler a carta, descobre que ele tem como recuperar o DeLorean, que o Doc deixou numa mina abandonada, mas é que ele tá precisando agora do Doc de 55 pra poder consertar o DeLorean pra poder voltar. E essa cena, cara, é de uma surrealidade tão grande, que é a cena que o DeLorean vai pro futuro no primeiro filme, é a cena que a gente vê o Doc feliz da vida, porque cumpriu o dever, né, de mandar o Marty de volta pro futuro, e a gente vê lá no fundo da cena, na rua, o Marty correndo, Doc, daqui, o que é? O que você tá fazendo aqui? Eu te mandei pro futuro, eu sei, Doc, eu fui pro futuro, só que agora eu voltei do futuro. E desmaia. Great Scott. E o filme acaba. Isso é foda. Cara, esse final é o melhor final da história do cinema. E não tem. Você pode botar qualquer outro, vai perder. E, de novo, como a gente já comentou no começo dessa segunda parte, que tem os trailers da parte 3 que me explodiu a cabeça. E terminou por aqui. Aí, vamos pro terceiro filme, né, De Volta para o Futuro, parte 3. Doc e o Marty, depois de descobrir tudo, né, que o Doc novamente teve aqueles faniquitos. Não! É mentira! Você não veio de lugar nenhum! Você é uma alucinação da minha cabeça! Ah, não, Doc, eu estou aqui, você me escreveu do Velho Oeste e olha aqui a carta para provar. Ah, tá, a carta provar. Ah, não, então, bom, a carta agora é outra coisa, né? Afinal de contas, eu reconheço a minha letra, essa aqui é a minha letra, então é verdade, você veio do passado de volta pro futuro, é, muito bem, então tá bom. Aí eles encontram o DeLorean na mina abandonada, conserta-se o chip japonês, que como é 55, o Japão nessa época não era os gigantes da tecnologia que são hoje em dia. O Doc olha pro chipzinho japonês, ah, por isso que deu merda, feito no Japão, porcaria, né? O Marty fala assim... Mas, doutor, em 1985, as melhores coisas vêm do Japão. Aí o doutor para, olha, se faz assim. É. Incrível. Cara, são esses momentos de comédia sutil, cara, que me fazem amar de paixão De Volta pro Futuro, cara. Só o fato de que pra substituir um chipzinho eletrônico, o cara tem que botar uma caixa de madeira gigante, cheia de fusíveis e válvulas, pra ter o mesmo efeito, cara. E são E aí nós temos a terceira versão do DeLorean, né? Que todo mundo já viu o DeLorean clássico do 1, o DeLorean voador do 2 com Mr. Fields, e agora o DeLorean com Mr. Fields e caixa de fusíveis na frente, que é o DeLorean do 3, que ele perde... E pneu com faixa branca. Pneu com faixa... Lógico, é 55, bebê. É pneu chique, tá pensando o quê? Que são três carros, cara, que eu ainda vou arrumar grana pra comprar pelo menos os três modelos de proporção 1:25 ou 1:50, não sei qual é o tamanho que tem, mas eu já vi a venda mais caro que nem um rim, então por enquanto não tenho, mas fazer o quê? Mas ainda vou ter. Eu tenho um Hot Wheelzinho do clássico, se já serve de comparação. Ali, Leonardo, eu te dei um, não te dei um? Você me deu. Um Hot Wheels desse? Dei pra ti também, né, Bruninho? Sim, com certeza. Sim, é, sabe, vocês dois são sempre no meu coração. Quando eu achei cópias do DeLorean, eu já pensei, não, vou mandar pra esses dois putos que eles merecem, eu amo eles. Mas aí, estamos naquela situação da pensar em quatro dimensões de novo, né? Temos a cena DeLorean versus índios no mural do cinema... E DeLorean versus índios de verdade quando ele chega no Velho Oeste. Mas antes disso, Leonardo Miotti, por favor, o senhor, como mais uma das suas especialidades, o senhor é especialista em moda masculina, descreva a roupa de faroeste de Marty McFly em 1955. A primeira roupa, né? É, a primeira roupa foi dada pelo trisavô, tataravô dele, né? E um chapeuzinho. Escroto. É, ué. Não. Eu tô falando da roupa que o Doc deu pra ele, toda cheia de frufru. Tá. Não, a roupa de bang bang da década de 50. Tanto que ele até era uma roupa. Era um poncho que chama, né? É um poncho, né? Ele tava se achando ridículo, botando com chapéu também, uma bota, e ele se achando o Clint Eastwood, que aí ficou sendo o nome dele. Durante todo o terceiro filme. Sim, porque ele obviamente não poderia se dizer que era o Marty McFly, né? Porque tinha a família McFly, aliás, recém-chegada da Irlanda, porque os McFly são irlandeses, caso vocês não saibam. Aí o Seamus McFly e a Maggie McFly tinham chegado ali a Rio Valley recentemente e tinham tido o William, o neto, o bisavô do Marty, que era o primeiro McFly nascido no novo continente, vamos assim dizer, né? Muito bem. Mas aí, papo vai, papo vem, Clint Eastwood, ou Marty McFly, é apresentado a ninguém mais, ninguém menos que Buford Cachorro Louco Tunney. Descreva essa cena para nós, Brunão. O quê? Qual cena? Do Buford, do cachorro louco, dando tiro no Marty pra ele fazer ele dançar. Ah, porra, ele tá no salão, não podia ser outra coisa, né? O Marty chega, vai... Primeira coisa que ele vai é no salão perguntar cadê o Doc. Mais ou menos, aí tem aquele... Pede uma água. Uma água gelada. Água gelada. Você pensa, você tá onde, cara? E aí... Não, o melhor é o barman. Isso aqui é água. Enfia a cara no coxo dos cavalos. No coxo dos cavalos, né? E ele falando, então, outra coisa, um uísque. Ele vai dar um uísque pro cara. O uísque chega, ferve a mesa, né, velho? De sim, tão quente, claro. Aquela merda. E aí entra o cara e chama o McFly, mesmo a ceninha. E aí tem a cena que eles olham e falam, que porra de roupa é essa que você tá vestindo? Você roubou de um chinês morto? Isso. E aí vê o sapato dele, assim... Nikkei. E tá escrito aí Nikkei. Que porra é Nikkei? É outra... É alguma linguagem indígena? O cara tá usando um mocassim indígena? Aí começa a atirar no pé dele pra dançar, aquela cena clássica de Velho Oeste, né? E aí ele começa a dançar, só que ele dança igual Michael Jackson, né? Porque a referência de dançarino do Marty McFly é o Michael Jackson. É um moonwalk, lógico. Ele mandou dançar e já salta o moonwalk. E já emenda, né? E já emenda na perseguição, né? É, já emenda na perseguição. Dessa vez não é nessa parte que ele vai tomar a porrada do esterco. Ele só arrasta o Marty pela cidade de Hoh Valley na laçada. Ele ia matar, né? O Marte bonito. O Marte ia rodar. Nessa época, a corte, né? A corte judicial, que é onde tem a torre do relógio, estava sendo construída. Aí o Buford, vamos aproveitar que temos aqui o tribunal e vamos enforcar este cretino. O que o Marte está sendo enforcado, chega o Doc com a carabina com lente angular telescópica, olha. É, o Doc inventou o rifle sniper, porra. Não é? E aí ele ainda manda... Com essa arma eu consigo matar a pulga nas costas de um cachorro a 100 metros e eu estou mirando para a sua cabeça, Buford. Ah, então deixa esse filho da puta aí. Não, vambora. Você está me devendo $75 por um cavalo e $5 por um uísque que você me fez quebrar, seu filho de uma égua. O Marty tinha visto em 55 que tinha uma lápide. Aqui jaz Doc Brown, que morreu por causa de $80 de Buford Tenney. É por isso que ele voltou para recuperar o Doc. Isso, porque o Doc tinha dito que não era para voltar para pegar ele, né? Ele tava feliz, ele tava, né? Tava feliz lá, vivendo em 1885, não era pra voltar. Só que ele descobre que o Doc ia ser assassinado, e aí ele resolve voltar pra salvar o amigo, né? Muito bem. Nesse meio tempo, conhecemos Clara Clayton, né? E descobrimos a história da Ravina Clayton, que a mulher tinha que ter morrido na Ravina, não morreu, Doc salvou ela... E se apaixonou com a cara de bunda, mais cara de bunda que eu já vi mesmo, o cara dele Christopher é muito Lloyd fazer no filme. O que você acha disso? Né? Ele fica bobalhado de um jeito, cara. Aí temos agora um novo problema. O DeLorean tá sem gasolina, porque o tanque foi furado por uma flecha. Dos índios lá do 4 às 4 dimensões. Aí eles têm que fazer o carro atingir 88 milhas por hora, só que não tem gasolina. E eles tentam de mil e uma maneiras de fazer. Ideias do Doc nessa hora, né? Descreva as ideias. Não, por favor, vamos empurrar na ribanceira. Não vai ter ribanceira o suficiente. Vamos puxar com cavalo, aí bota 8 cavalos e não dá certo. Aí não, vamos esperar ficar no inverno. E aí o lago vai congelar e aí a gente consegue empurrar o lago e ele vai escorregar no lago. Doutor, você vai morrer semana que vem, caralho! Agora, a melhor ideia de todas foi botar uísque no tanque. Nossa, de gasolina pra tentar fazer o carro pegar no tranco. E a porra do uísque é tão forte que destruiu o injetor de combustível. É escroto demais, cara. É escrotíssimo. Ah, o Doc olha pro injetor e fala, porra, esse uísque era forte agora, mesmo, hein? Agora que Nossa fudeu, senhora. Né? Agora que lascou. Aí eles têm a ideia de empurrar com um trem, né? Bota na frente do trem e empurra o trem. Vão lá perguntar pro cara do trem se consegue o trem chegar a 140 km por hora e o cara fala, ó, se você estiver sem vagão, com a caldeira... queimando mais que o fogo do inferno, é possível, não sei o que e tal. Não, a frase toda é a seguinte, bom, se tu me der uma trilha assim, bem reta, em declive de trilhos, eu não tiver carregando nenhum dos vagões na locomotiva e a caldeira estiver quente, mas quente que nem a chama do inferno e da danação, aí talvez eu consiga atingir 90 milhas por hora. Tá, né? Então, assim a gente então consegue. Vamos pro plano. Aí outra... Era muito mais fácil eles terem pego o trem, terem ido pra outro canto, né? E depois voltava e fazia semana que vem essa porra. Precisa ser correndo logo? É, né? Era só fugir da cidade, né? Mas foda-se. Né? Ele não queria abandonar a Clara. Nessa hora ele já tinha. Nem conhecia a porra de Clara, velho. E depois. Assim, pra mim a única furada desse negócio é que, tipo. Eles resolvem não enfrentar o Biff, né? Naquela hora lá, o Buford aparece, e aí eles têm que enfrentar o Buford e eles derrotam o Buford, né? Só que assim, depois que eles derrotaram o Buford, não precisa correr pra pegar o trem. Espera da semana que vem, cara. Pra quê? Pô, Aí tem aquele negócio, e corre no cavalo, já... e rouba o trem, não sei o que e tal. Aí a porra da Clara. E... Mas enfim, tem que ter o... Tem que ter o... a graça do... Tem que ter um momento, segura teu cu pra ver se isso, tu vai conseguir fazer a cena. Tem que ter aquela cena, né, esfíncter apertado. Agora, uma coisa que eu achei sensacional, cara, é porque... É coisa de doido, o cara não toma um golinho de bebida e já cai duro que nem um dois de pau. O Doc não aguenta um copinho. Tudo bem, é que aquele uísque é foda pra caralho, né? Tá bom, convenhamos que aquele uísque ninguém merece, mas porra, mesmo assim. Ah, e outra que eu acabei de lembrar, outra cena clone nos três filmes, que é a maquete. Ah, maquete. Porra, o Doc é demais, né, velho? Todo filme tem maquete, O melhor não é a maquete, o melhor é a desculpa do Doc. Que no primeiro filme ele fala assim, ó, você não liga não aí que tá a maquete mais ou menos, a maquete é foda, a maquete, porra, né? Tá assim, mega detalhada e tal, não tá fantástica assim, não tá pintada, mas ele fala assim, pô, não liga aí não, né? Não, doutor, tá massa. Aí, no terceiro filme, ele faz até as arvorezinhas, ele bota um trem, ele cria o trem elétrico, ele cria um ferrorama, velho. Ele faz de tudo. E ele ainda fala assim, ó, você não liga aí que não tá na escala. E nego, porra, Doc, que caralho, tá... Não tá na foda escala. Essa parada. Eu não tive tempo pra fazer em escala. Tá bom. Quando é que desculpa, você teve então... tempo de fazer essa merda, né? A pergunta é essa, porque... Assim, eles passam quantos dias lá? Não é nem uma semana, cara. Quando que ele conseguiu fazer aquela merda? Do dia pra noite, Doc é desses. Meu? Acho que ele voltou aí, no tempo pra fazer aquela merda. Né? Aí eles roubam o trem, botam o trem na posição, botam o DeLorean, eles estão indo na direção da Ravina, que não tem mais nome de Clayton, Ravina Xiaomi, sei lá o nome da Ravina. Mas a ponte que eles têm que atravessar não tá pronta hoje, mas o Doc de novo, você não está pensando em quatro dimensões, essa ponte não está aqui ainda, mas ela vai estar pronta em 85, então quando a gente chegar lá, tá tudo numa boa, então tá bom. E aí eles botam aquelas madeira concentrada instantânea na caldeira, que explode a caldeira de tempos em tempos. Cara, aquilo foi um technobabble, um gimmick, né? Uma MacGuffin desse filme... Né, não foi. Mas, cara, deixa não. O filme menos bom. Não. Deixa o filme. Não. Você aceita, não. É o Doc, pô. Que foi uma gafe. Ele fez uma maquete em 10 horas, cara, porra. É. Então. E aí, eles conseguem. A Clara vai junto no trem, só que o Doc não consegue ir com o trem com ela junto, ele tem que salvar o Marty, dá o skate voador pra que o Doc salve a Clara, o Marty voa com o DeLorean pela ponte e chega em 95. E aí, o Miotti tá aí? É. Aí o DeLorean chega nos trilhos do trem. A galera até estranha, um DeLorean passando no estilo do trem, ele dando tchauzinho pra galera. E aí, Leonardo Miotti, o senhor acha de concordar comigo, que é uma das cenas mais tristes da história da cinematografia mundial, a destruição assim, foi perfeito, do DeLorean. Tem destruído, cara. Mesmo. Conte nos pros ouvintes como é isso. Até hoje, na verdade, até hoje, vendo essa cena, você... Fica desesperado. Fala, não destrói, não, porra. Logo o DeLorean, a melhor máquina do tempo que existe, essas coisas todas. Sabe, é meio desesperador. Né? Porque, porra, a gente sabe que ali acabou. Sabe, vai acabar, não vai ter mais. Sabe, então, é pra deixar a gente assim, pra baixo mesmo, naquela hora. É, o que eu acho mais legal dessa história de destruir o DeLorean é que ele encerra parada, ele te mostra, ó, não vai rolar mais. Só que no final vem o negócio do trem voador, né? Do trem que o Doc, sabe-se lá como, funciona a vapor, ele... Ah, cara, ali você já tava vendo que demorou pra fazer, porque tem os filhos crescidos, cara, então levou no mínimo ali uns 10, 12 anos pra fazer aquela porra funcionar. É, não, assim, ele levou uns 12 anos pra fazer um trem a vapor que viajasse no tempo, parabéns, com peças de 1889, né? Mas, assim, beleza, a gente entende, porque assim, nessa hora você já fala, cara, o Doc é foda, ele consegue qualquer coisa, sacou? Nessa hora você fala, cara, o Doc, ele, porra, né? Ele consegue o que ele quiser, cara. Ele faz uma maquete em 10 horas, cara. Só tá fora da escala, sabe? Ele consegue o que ele quiser. E aí você, pô, e aí o bicho voa, aí você fala, não, ele primeira coisa que ele fez foi viajou pro futuro, e aí lá no futuro ele tunou essa merda. Mas antes da cena do trem que voa, Leonardo Miotti, que foi o primeiro cidadão a me mostrar esta cena na internet, por favor, fale de Verne, pois é, o filho tarado de Doc Brown. Da puta, esse moleque destruiu o filme. O moleque pede pra câmera aproximar pra ele e mostra o pintinho dele apontando pro pintinho. O pipiu. A cena, no caso, é o Christopher Lloyd. A cena mais importante pra do Jennifer, filme, que o futuro, cara. Ele tá, né, falando isso. Não, o futuro não tá escrito. Tá você tudo numa boa. É quem faz não, o seu futuro, não significa nada. Ele tá falando pra galera que tá assistindo o filme. Aí o moleque mostrando, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, aqui o futuro, a cena aqui, aqui, ó, o futuro, aqui, ó. Aproxima aqui, ó. Aqui o futuro, na minha ó. Uma rola. Puta que pariu, cara. Que filho da puta esse moleque. Aí ó, vou te falar uma parada. E encerra essa trilogia de forma magnífica. O Jorge Lucas pode ter o defeito que for, entendeu? Mas se ele tivesse dirigido esse filme, ele tinha cortado essa cena já, velho. Ele tinha substituído o moleque digitalmente. E o moleque não ia apontar pra rola, mas nem fudendo. Cara, mas ainda bem que foi o Robert Zemeckis que dirigiu isso, não o Lucas, cara. Eu não queria que isso fosse mudado. Isso não, virou, véio, isso estraga virou o filme, cara. Porque depois que você descobre, você não consegue mais não olhar pro moleque mostrando a rola. Eu também, cara, ontem que eu tava reassistindo os três filmes, eu só tava esperando, cadê a cena? Cadê a cena do moleque apontando pra rola? Cadê? Eu já caguei. Pois é, Doc, e é na parte que ele fala a coisa mais importante do filme, cara. Mas enfim, eu acho que o Zemex podia pegar essa cena e fazer uma versão especial sem o moleque, sacou? Esse aqui é o Júlio. Entendeu? E foda-se o Verne, corta essa parte. Esse aqui é o Júlio. E o Einstein, olha, peguei o Einstein, que legal. Eu cortava do filme o Verne. Maldito anão do caralho. Cara, além dos três filmes que a gente ama, houveram De Volta para o Futuro em outras mídias, como, por exemplo, um infame eu desenho adoro. Animado De Volta para o Futuro. Vocês chegaram a ver essa Eu tenho ele dubladinho, que eu comprei lá em São Paulo, piratinha. Para quem não sabe, o desenho é continuação direta do terceiro filme. O Doc faz um outro DeLorean que se transforma numa maleta. Eu não sei como é que ele consegue carregar uma maleta de 4, 5 toneladas. Que é o Master. Do DeLorean, ele, né? Fez uma maquete fora da escala, mas foda, em 10 horas. Ele faz o que ele quiser, cara, agora. É, né? Foda-se também, né? Depois disso, teve também quadrinhos originais mesmo, De Volta ao Futuro, alguns inclusive com histórias muito boas de outras aventuras do Marty com os filhos do Doc, com o próprio Doc se metendo em algumas confusões, mas eu quero chamar a atenção... Então, eu tenho um desse que o Brunão me deu. De original do De Volta ao Futuro mesmo, é, né? É, que conta coisas que não foram contadas, sim, nos filmes. É muito é foda. Bom. E eu tô esperando o Arthur acabar de ler pra poder fazer um Vale a Pena dele, só que o Arthur... Sabe como é, né? Mas eu quero chamar a atenção para um quadrinho nacional, sensacional, chamado Didi Volta para o Futuro, que é uma paródia dos Trapalhões. Naquela revista dos Trapalhões, que os Trapalhões pareciam crianças, né? As Aventuras dos Trapalhões. Isso, que era da Globo esse já, né? Era da Abril. Era da Abril, isso, desculpa. Mas, cara, É tão sensível e tão engraçado e ao mesmo tempo tão bem feito. Porque é uma paródia. É sacanagem, então, é zoeira. Essa linha dos quadrinhos dos Trapalhões chamava As Aventuras dos Trapalhões. E todo mês ele publicava uma historinha e a primeira história era uma paródia de filme. Então você teve Bate Trapalhão, você teve Traparugas Ninjas, você teve Didi Cop, você teve Didiana Jones, você teve tudo isso. E aí, quando foi fazer o Do De Volta ao Futuro, ao invés deles lançarem num formatinho pequenininho, fizeram uma graphic novel, chamada Graphic Trapa, inclusive. Isso! E chamava de De Volta pro Futuro. O Zacarias era o Dr. Brown, Era Dr. Zaca Brown. Zac Brown. Isso, o Didi fazia o Marte, né, obviamente. E você tinha o... Dedé era o Bife. O Bife era o Dedé. E o Mussum era o prefeito Gold Wilson. Prefeito Gold Wilson. Ah, eu tenho aqui, rapaz, é muito foda. É muito boa. É muito bom. E só pra informar que tem também os jogos de videogame. Teve jogo pro NES, teve jogo pro Super Nintendo, pro Mega Drive, pro Master System. E eu vou deixar bem claro, cara, nenhum dos jogos de Volta pro Futuro é bom, cara. Tem um que é bom. O que foi feito de RPG... pela Telltale Games. Não, mas esse é pra computador atualmente. Não, eu tô falando de antigo. Não é só computador, não. Ele tem pra PS4, tem Ok. Xbox, tudo bem. E tal. Okay. Mas vale a pena. Eu concordo. Esses antigos são uma bosta. Era impossível jogar. Era impossível passar da primeira fase. Foda-se essa merda. Cara, mas... eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. O Angry Video Game Nerd, quando fala dos jogos do De Volta pro Futuro. É. Cara, assiste esse episódio. Mesmo que você não entenda inglês, eles têm legenda, tá? Ativa a legenda que eles botam legenda em português. Que eu até sei quem foi que botou a legenda. Eu conheço o cidadão que legendou esse episódio. E, cara, ele mostra como é que esses jogos, principalmente os mais antigos de NES e de Master System, são uma bosta. Cara. É uma bosta são mesmo. Terríveis. É terrível. Mas bom, o mais novo, o mais recente, é muito legal, porque... Não, o da Telltale é ótimo. O da Telltale é legal porque ele conta uma história depois do terceiro filme, e é como se fosse um quarto episódio realmente do filme. E é uma história que faz sentido, é legal, e poderia muito bem ser o quarto filme, assim. Sim. Se tivesse sido e pro seu ouvinte nunca pegou esse jogo, é no mesmo estilo do Walking Dead e do Batman da Telltale. Você saca esse estilo Telltale de jogo? É igual, é o mesmo estilo, isso, só que com a temática de Volta ao Futuro. E uma outra participação também recente de Volta ao Futuro nos jogos da Lego, que ele participa, tem um cenário Lego de Volta pro Futuro também, e nos jogos da Lego eles também aparecem lá. Não aparece um jogo só pra eles, mas eles aparecem no Lego World, é esse, assim dizer, esse, do... esse jogo, infelizmente, não foi lançado no Brasil. Viu? Esse jogo você só consegue importado. Ele não foi lançado no Brasil porque ele dependia de um acordo com a própria Lego, porque a Lego fazia os bonequinhos que você comprava separado, tipo o Disney Infinity, né? Isso. Tipo o Skylanders também. Isso. E aí você comprava, por exemplo, a aventura do De Volta ao Futuro. Aí era uma caixinha que vinha o Marte e uma réplica mini do DeLorean de Lego. Aí você monta e aí você usa aquelas plataformazinhas numa plataforma maior que vem com o jogo principal para você poder jogar aquela fase dentro do Lego Worlds lá. Infelizmente no Brasil, né? Brasil. Não, no Brasil custaria os dois rins e o baço. Porque por aí. Primeiro que não foi lançado aqui e nem importado você consegue achar de forma fácil. Muito bem. Então, vamos encerrar este maravilhoso Paranerdia por aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez meus dois queridos amigos. Sua participação de vocês foi sensacional, como eu sabia que seria, porque vocês são tão ou até mais fãs dessa trilogia do que eu. Leonardo Miotti, faça suas considerações finais e o jabá caprichado por refil. Então, que De Volta ao Futuro fique só nos três mesmo. Não inventem de fazer uma refilmagem, porque não precisa. É, que o Zemeckis bote isso no testamento dele. Sério, só porque, quero coisas do De Volta pro Futuro se for que nem no Jogador número 1. Isso, perfeito. Perfeito mesmo. Se for assim, tá ótimo. Né? Homenageando o filme. Ou então, façam outras coisas como jogos também. O dono Strange Things, vocês podem, tá? Não, Strange isso aí vai ter. Isso aí você pode ter certeza que vai ter. Vai ter na próxima temporada, vai ter algo de futuro. Vai ter agressivo. Isso. Vai sim, vai ter. Vai ter viagem no tempo. Olha só, espera. Esse é uma nota aí. Né? E. Já que é o Jabá? Sim. Refil. portalrefil.com.br, lá você encontra podcast, encontra vídeo, encontra notícia, encontra de tudo. Encontra o Miotti, encontra, né, o Brunão, encontra o Arthur, encontra Zoeira, encontra Xaxá, Baconzito, Marina, a Duda, encontra outros podcasts, Praticamente Nada, Obrigado Querida. Véi, não tem pra ninguém. Não tem. Muito bem. E Brunão, suas considerações finais. As considerações finais é que, diferente do Miotti, agora eu queria ver um De Volta ao Futuro reboot só pra falar que é uma merda. Entendeu? Só só pra eu entrar na sala de cinema, cagar na meia, girar na tela, sacou? Porque não tem como ser bom. Não tem como. Não tem como fazer um filme bom. Porque você imagina você fazer um filme contando De Volta ao Futuro, você tendo que colocar celular na história, você tendo que colocar internet na história, você vai ter que fazer uma coisa completamente diferente, e aí, ao ser diferente, não vai ser a mesma coisa, e já não vai ser a mesma coisa porque não tem Christopher Lloyd, Marty McFly, o Michael J. Fox, não tem como ser, não tem como chegar perto, não tem como chegar aos pés dessa obra-prima do cinema que é essa trilogia. E também tem aquela velha que a gente coloca que, se quiser fazer, faça. Isso não vai me obrigar a gostar. Eu ainda vou continuar com a minha trilogia original e adorando a minha trilogia original nos meus Blu-rays muito bem caprichados e guardadinhos. Então, quer fazer? Foda-se, não tenho nada com isso, né? Eu acho muito difícil conseguir fazer funcionar. Hoje em dia eu acho muito difícil fazer funcionar. O público de hoje, assim, que frequenta o cinema, não vai aceitar de forma fácil, sabe? Vai questionar. Ah, mas como assim? Ele só bateu a cabeça e criou a viagem no tempo? Sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, deixa quieto. Tá bom. E com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 133 sobre Pokémon. Um cidadão que nos mandou um e-mail foi o nosso já infame querido amigo Elias Passos Tenório, de Maceió, Alagoas. Ele nos diz o seguinte: oi Alexandre, gostei do episódio sobre Pokémon. Eu gosto do desenho, mas nunca fui fã, e por isso não sei o que dizer, só que é muito bom e o programa foi ótimo. Continue o bom trabalho, Elias, o desprovido de fama, Maceió, Alagoas. Muito obrigado, Elias. E quem nos mandou um comentário no episódio 133 foi Antônio C. E é um comentário grande, então senta que lá vem a história, ouvinte. Então vamos lá. Saudações treinísticas, caro nerd Jim Leader. Depois de um bom tempo sem comentários, eu retorno para comentar de um assunto que tem algum conhecimento para dividir uma profunda irritação também, mas um Diglett por vez, certo? Além dos jogos serem um ótimo passatempo, as entradas de alguns pokémons são muito interessantes e merecem a citação em alguns casos, como, por exemplo, como uma criança se tornou o primeiro hipno por motivos inexplicáveis, ou o Chandelure, que fica perto de pessoas moribundas para se alimentar do ectoplasma delas. Temos ainda o Banette, que era um boneco de voodoo que adquiriu consciência. Outra curiosidade fica por conta da música de Lavender Tower. Teria sido alterada, pois sua versão original era muito, mas muito bizarra. Jorginho, meu querido editor. Sim, queridos ouvintes, o Jorge é o meu editor. Você já sabe, afinal de contas, ele faz o comercial dele no final do Paranerd. Jorginho, meu querido, toca aí a música de Lavender, por favor. É realmente uma música muito bizarra. Escutem como é. Então, a música original, como vocês puderam ver, é bastante bizarra e, segundo o Antônio Seco, uma das histórias bizarras envolvendo a melodia. Tem muitas nessas histórias desse gênero. Sobre a animação regular e os filmes, é preciso considerá-la uma obra à parte, com a função de promover os jogos, mesmo porque, a cada geração, o Satoshi, que é o Ash, fica mais burro e desaprende tudo que viveu em outros continentes. Concluímos no nosso grupo de Pokémon TCG no Telegram, que é preguiça dos animadores em usar outros personagens, e daí vem a minha birra com relação ao personagem. Os mangás e OVAs tendem a ser mais próximos dos jogos, mais lógicos dentro do lore do universo Pokémon. E para finalizar com chave de ouro, vamos falar sobre o mascote da franquia. O Pikachu não seria a cara do Pokémon, mas no último minuto chutaram a Clefairy desse posto 46 do segundo tempo. No mais, é isso. Um grande abraço do Machamp e até a próxima. Muito obrigado pelo seu comentário, Antônio. E vamos agora aos abraços para os nossos queridos mecenas. Um abraço e um beijo delicioso na perfumada Ana Carolina Martins, na animada Ana Lúcia Littier, no consternado Arthur Boni, no ocupado Daniel Rossi, no declarado Diego Ferreira Veríssimo, no alinhado Emílio da Costa Mensu, no educado Guto Lima dos Santos, no atarefado Léo Brusque dos Aerolitos, no bem-apessoado Lucas Freitas, no abençoado Paulo Roberto Olibardi, no amado Rodrigo Moquepon, nas às vezes estressada Suelen Nastri e no vitaminado Valdir Fumene Júnior. Muito bem, queridos amigos. Vida longa e próspera para todos vocês e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.